Esse som eu ofereço a todos aqueles manos que têm consciência, consciência, paz, amor e também inteligência. É o retorno ao regresso. É 13 volts, ladrão. É o retorno ao regresso. Saia da vida. No mundo do crime, mano, que é mano, tem que ser consciente. Tirar a venda dos olhos e seguir sempre em frente. Não seja piolho ou não vá pela cabeça dos outros. Faça a sua corrida, não vacile, não seja tolo mais. Mas seja prevalente, consciente, resistente, pra ter capacidade de tocar tudo pra frente. Trampo tá embaçado, tá difícil de encontrar, mas não vá fazer lucro, não vá se desesperar. Mas não espere virar você o que você está precisando. Se desejas algum barato, continue batalhando. Horário de procura trampo não é ao meio-dia, e sim de madrugada. Além de enfrentar uma fila mais de 500 pessoas só pra só, duas vagas só. Ter chance de emprego na verdade é coisa rara. Mas e daí? Tudo bem, a boa saúde, diga amém. Procure seu futuro enquanto muitos não têm. Mas não fique aí marcando pelos outros esperando. Se a estrada é longa, continue batalhando. Malandro tão ingênuo que dá medo até espanta. Achou que com dinheiro os amigos ele compra. Mas peraí, sangue bom não é por aí não. Se quiser trocar uma ideia, a gente se tromba no mundão. E agora quem tem uma fraca e não é mais ponta firme, se envolve com quem não presta, ainda cai no mundo do crime. Pra ganhar respeito daqueles que lhe tiraram, mas não mudou nada, vai continuar sempre otário. O resto você já sabe e também já está ligado. Quem sofre pela perca é a mãe que chora ao lado. Não dê esse desgosto para a sua família. Siga o caminho do bem para não comer formiga. Se quer respeito, então vai ter que respeitar. As pessoas que estão sempre a teu lado a caminhar. Por causa da ganância, vaidade, muita fama. Projétil na cabeça, papum, deitou sem cama. Por causa da ganância, vaidade, muita fama. Tem mano que se acaba, se ilude e desanda. Por causa da ganância, vaidade, muita fama. Projétil na cabeça, papum, deitou sem cama. Por causa da ganância, vaidade, muita fama. Tem mano que se acaba, se ilude e desanda. Tretas naquele barraco era o que mais se via. Por causa de um rapaz virou a cabeça daquela menina que não queria estudar, não queria saber de nada. Tomada a decisão, resolveu sair de casa. Que se dizia está presa, queria ser independente. Ao sair do seu barraco, deixou infeliz uma pá de gente. Achou que com aquela atitude seu namorado aprovaria. Sabendo dos acontecimentos, te abandonou no mesmo dia. Se criou sem pai e mãe, sobrevivendo a vida dura. No início foi difícil, depois de alguns tempos se acostuma. Sem informação, apoio familiar, dormir no chão, morar na rua, não sonha mais com um novo lar. Fatos verídicos do cotidiano, criança, meninas, moças, pelo dinheiro se entregando. Não teve estudo, amor, família, nem amigos. Achar que vida boa é se prostituindo. O dinheiro entra pelos seus atos absurdos, se tornando cada vez mais uma pessoa sem escrúpulos. As drogas utiliza como uma fuga de vida. A cada tragada puxada e injetada se torna mais sofrida. Gravidade, 5 meses por um mero descuido. Mais uma criança que nasce para viver nesse louco mundo. Que tende a sofrer ou mendigar ou passa fome. Que talvez não tem registro ou se pá não tem nem nome. Mais um alvo fácil na mirada da sociedade. Não importa sua cor ou credo, vivo ou morto sua idade. Por isso, mina, fica ligeira. Ei, mano, fica esperto pra não cair na demagogia deste mesmo dialeto. Por isso, mina, escuta, abra os olhos e estuda. Não vá cair na ideia de qualquer filho da mesma ideia pra você. Aliado, sangue bom, não seja ganancioso para não deitar no chão. Por causa da ganância, vaidade, muita fama. Projétil na cabeça, papum, deitou sem cama. Por causa da ganância, vaidade, muita fama. Tem mano que se acaba, se ilude e desanda. Por causa da ganância, vaidade, muita fama. Projétil na cabeça, papum, deitou sem cama. Por causa da ganância, vaidade, muita fama. Tem mano que se acaba, se ilude e desanda. É 13 volts, ladrão. Bruxa SR, MR Brau, mano seco. Correr atrás do certo, irmão. Vamos lá, todo mundo, periferia em ação.